Essa se chama Amsterdã. É mais ou menos assim, ó. E ela vem pelada em cima de mim, jogando essa raba à noite não tem fim. De peão na quebrada hoje tá gostosinho. Aumenta o som e é fire no green. Ela vem pelada em cima de mim, jogando essa raba à noite não tem fim. De peão na quebrada hoje tá gostosinho. Aumenta o som e é fire no green. Hoje é só nós dois, esquece. Pra inveja eu fiz uma prece. Com ela do lado eu tô Mac. Comprei as passagens pra Paris, Lisboa e Amsterdã. Mas roda a Europa inteira torrando dinheiro, esquece do amanhã. Vem, deixa eu falar do que falem. Eles nunca vão mais além. Não dependemos de ninguém. Te levo na grife mais pesada, me fala qual peça quer escolher. Tem Gucci, Versace, Supreme, escolhe bem rápido pra nós. E ela vem pulada em cima de mim, jogando essa raba à noite não tem fim. De peão na quebrada hoje tá gostosinho. Aumenta o som e é fire no green. E ela vem pelada em cima de mim, jogando essa raba à noite não tem fim. De peão na quebrada hoje tá gostosinho. Aumenta o som e é fire no green. Quebrada, mas eu tô aqui. Ontem era barro, hoje é Morumbi. Demorei muito, mas eu consegui. Agora teu filho parou pra ouvir. De prosperidade ela cola do lado, pois é de verdade. Meu nome já corre por toda a cidade. Mente milionária desde pouca idade. Conto as notas de 100, gasto, mas não fico sem. Ela já não quer mais ninguém. A grana vai e depois vem. A grana vem. Deixa falar do que falem, eles nunca vão mais além. Não dependemos de ninguém. Te levo na grife mais pesada, me fala qual peça quer escolher. Tem Gucci, Versace, Supreme, escolhe bem rápido pra nós. E ela vem pelada em cima de mim, jogando essa raba à noite não tem fim. De peão na quebrada hoje tá gostosinho. Aumenta o som e é party no green. E ela vem pelada em cima de mim, jogando essa raba à noite não tem fim. De peão na quebrada hoje tá gostosinho. Aumenta o som e é party no green. Yeah. 1, 2, 3, 4. Total.